você precisa de ajuda. Eu procuro um amigo, uma chance pra recomeçar. Continua de onde parou, une se a mim e cante comigo. Hoje eu serei o teu melhor amigo. Vamos juntar nossas forças, juntos podemos ir mais longe. Tenha fé. Volto a lembrar de tudo que passei até agora. Amigos que eu tive, mas que foram embora. Aquela escolha de aceitar o erro e começar de novo. Eu não tinha mais energia pra continuar nesse jogo. É que quando caí não tive mãos pra me erguer. Eu tava ficando louco, sem condição pra crer que eu podia sair daquela vida imunda e voltar pra vida que eu não devia ter saído nunca. Joguei como atacante, mas devia ter defendido. Segurei o amargo choro, mas não devia ter sorrido. A questão é que eu não podia fingir todo dia. Estava cheio, eu precisava mudar a vida. Porque eu perdi pedaço de mim quando vi partir. Minhas mãos suavam, meu corpo tremia. Quando pela porta quem eu amava partia. Eu me estraguei fácil, perdi o controle rápido. Me joguei nas piores coisas que pode imaginar. Sem ninguém pra me ajudar. Com uma arma apontando para o cérebro. Era a solução, mas viável, é sério. Só não tive coragem de apertar o gatilho. Porque eu jurei a ela que ia dar um filho. Quando percebi que eu já tinha me perdido. Eu queria ser salvo, eu queria muito isso. Pai nosso, me protege, me ajuda, eu te suplico. Salve-me, me leve pra outro lugar longe daqui. Eu te suplico milhões de vezes, liberta-me. Barba tá grande, eu me ligo pra isso. Fui comprar um livro, vi ela de mão dada com alguém. Eu quase pus fora minha liberdade, man. Minha vontade era sumir, desaparecer. Mas quero de volta tudo que eu construí com você. Cadê os planos pro estúdio? Será que eu esqueci? Deixei me levar em tudo, até o amor que eu tinha por mim. Ainda não sei o que foi que deu errado, mas sei o que devo fazer pra consertar o passado. Tatuagens na pele, música gravada. Fiz tudo pra ti sem pedir nada. Mas eu só esperava um pouco de gratidão. Seu silêncio é como tiro direto no coração. Me fale algo, por favor, me fale alguma coisa agora. Antes que tudo termine e não tenha Deus na nossa história. Eu queria muito acreditar que se importa comigo. Mas como confiar em alguém que me deixou completamente sozinho? Eu já não tenho forças pra levantar, quem dirá pra chorar? Reconheço que não vai ser nada fácil, mas tenho que continuar, a vida é minha. Eu quero ela de volta pra mim até o fim do dia. Vou tomar o que é meu, minha alma, e libertá-la pra nunca mais voltar a ser escrava. Meu grito ainda é baixo pra quem teve até hoje preso. Quando passar pelo mesmo, vai entender o que falei nesse verso inteiro. Porque agora eu vou livre, acordei do pesadelo. Às vezes fuck you.